Aguinha, primeira dama Sabrina. E aí? E vem na pressão, vem já. Malandra, assanhadinha, que só quebrar. E o nosso empresário patrocinou o Betinho Playboy. Então vem. E a doutora Cristina também no telão, segura, neném. Empresário Betinho Playboy. Aniversário das bandidas. E tá todo mundo aqui, ó. Toma as meninas pra sentar. Novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron. Passa o pano, Renuzinho. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. E agora? Só mais uma pergunta. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Vai, vai. Vou tocar seu boga. Vem que tocar meu boga. Vou tocar seu boga. Olha pra ele e fala. Vem que tocar meu boga. Vem que tocar meu boga. Dinho pressão. Posso te porrar. E nosso parceiro Batata do Búfalo. Posso te porrar. Ei, não podia deixar de vir também. Posso te porrar. Parabenizar o gordinho, moleque. Ela e aí, Batata? Sinto com ele, trouxe o Neto Braga. Toma. Ele trouxe o Bruno, mete ficha. Toma. Nossa amiga Dami Alves também, bora Dami. Perequinha, foi pro DJ também. Vamos dançar. Perequinha, os amigos também. Tá na piranha. Toma. É DJ Melry, um exemplo de... Deixa eu agradecer a minha amiga Tayane também. Toma. Ela que presenteou o gordo com um bolo muito lindo. Toma. E por sinal, tá no telão aí, ó. Rola. Mostra aí nessa obra de arte aí da minha amiga Tayane. Araújo, você é o Júnior Pop, da. O David e a Priscila. Bora tapera, bora tapera. Aqui é muito firme, ó. Viviane Batidão, já! Agora! Você partiu meu coração. E nosso parceiro Daniel do Carimbo da Sorte! Mas não servia pra você. Ali o desgraçado, ali em cima do comando do pregador. Agora veja só o jogo. É o Marquinhos que tá aí, é? Como esse mundo de. Marquinhos da Comperdog, amor. Aí o Marquinhos! Esse que é o cara que comanda a minha torre. Ele, o seu filhão. Ele mesmo. Esse negão de gaçada aí, ó. Exatamente. Deixa eu agradecer também o presente aqui. Da minha amiga Eduarda Bonanza. Da Bela Modas. Ela que presenteou esse boné hoje pro gordo. Obrigado, Eduarda. Receba aqui um abraço dos irmãos gordos de. Bota aí no telão, neném. Japa, Sequinha, Beck. Mix e Merge. O Rian Maia, obrigado, Rian. Viviane Batidão. É DJ Melry, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ Betinho. Bora pra cima, time reis agora. Olha o Nadson também, danado. O Nadson que vai ser papai, moleque. Papai. Só que a profissão das minas. De novo. Abusa da mina, vai pra perto. E aí, Potter? Minha irmã Zona Sônia. E aí, minha irmã Zona Silene. Segura a família Ferrari. O Dei da família Choque Nelas. O meu amigo Ricardo Rios e a Lorena Reis. O Cássio da equipe Caveirão, obrigado, Cássio. E a partir desse momento. E nosso parceiro skate. E a partir agora, skate, agora. agora. A mulherada vai dançando, a mulherada vai batendo, vai batendo. Que todo mundo sabe, ó. Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. A bandida tá te olhando, ela tá interessada, ela tá interessada, ela tá interessada. Só porque o gordinho tá tocando suas balas. Bota, bota, foi doidar. Hamilton do táxi. Uhul. O homem do camarote do. É Crocodilo e Mauro Sul. E os DJs do Mega Real, do Dragon Light detonando por lá. Bora, bora, bora, bora, bora. Vai virando, vai virando, vai virando. E aí, Rodrigo da Equipe 5. Diego do VIP, você é a primeira dama. Agora Diego e PDK, você é o Del PDK. Toma, toma, toma, toma, toma. Fala manduca do Croco. Toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando. Quem gosta desse negócio de rebolar deu batata. Rebolando, rebolando, o DJ tá rebolando. A onda aqui é o caqueado, já. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado, caqueado. Tô gostando de ver. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vamos. Ele faz o caqueado, caqueado. E aí, moleque? Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Estremecendo o palácio. É o baile do DJ que tá dando o que falar. Do DJ que tá dando o que falar, que tá dando o que falar. É mais uma que a galera já gosta assim, ó. Joga, joga, joga, joga, duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, duas mãos pro ar. Joga, joga, joga. Bora, Igor. Homem do Rangsburg. É mais uma do Betinho Playboy. Betinho Playboy mandou patrocinar. Betinho. Olha Cleo, olha Cleo. Mandou patrocinar. Whisky e cerveja hoje eu quero endoidar. Whisky e cerveja hoje eu quero endoidar. Olha Cleo, mandou patrocinar. Olha Cleo, mandou patrocinar. E rocha, mano. Ciroc hoje eu quero endoidar. Tequila e Ciroc. Eu quero endoidar. DJ Gordinho, pressão. Bora, Jeguinho. Chama na pressão, vai. Jeguinho Pop Head. Eu malho um beat, é. E aí, Thiago, cadê a Carole? Estremece, o baile estremece. Messi. Joga meu cunhado Fabinho. Joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Se liga, joga. Joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Doido, o rock tá doido, o rock tá doido. O rock tá doido. É novo, é novo. Com a família Maguari. É pressão no coco, é pressão no coco, é pressão no coco. Lançamento em primeira mão. Família Maguari 2, moleque. Júnior Santorini. Bora, Keké, bora, Vlad. Eles estão por aqui, ó. Ao vivo. Bora, Malzinho. Com a família Maguari é muita pressão. Eu tô no Crocodilo. O Edson Júnior, você. Então desce o de par. E o meu parceiro Felipe Cadeirante. Já tá se põe no ar, pedra de gelo. E aí, Paulinho? Pressão, sempre naquele. Amigo Farinha, sua esposa tá aí. A jovinha do Chile, que família Maguari. Deixa eu mandar um abraço especial ao nosso amigo Felipe Cadeirante. E é o gigante Crocodilo. E ele, meu amigo Edson Júnior, o homem. O gigante Crocodilo. É do Uber, tá na área. E é o gigante. Fala, Felipe Cadeirante! Sim. Santorini é Maguari na área. Mas e aí, Júnior Santorini? Eu vou falar mais nada, só vou escutar. Não pode voltar, não pode voltar. Estamos no setor dos caixa baixa. Estremecendo esse camarote. Tchau. E a minha mãezona, Dona Maria. Beijo pra você, minha mãezona. Minha irmãzinha Sônia. Na deitada, seguindo o meu crocodilo. E aí, Sônia? Acha que aqui não tem vacilo. O amigo Thiago também. Gordo, a paca da Carolina. Quando o Dinho pressão toca, o agito é sem. Bora, Carol. Fudaria dentada, moleque, sai da frente. Mulher do Fabinho, toda a galera aí, ó. Não é com a gente. Aqui... Minha irmãzinha Silêncio, Sassá, toda a galera. Unha, bora, Sibeli. Manda vem com a gente, vem curtir. Vai. Vem com as copies, vem curtir o coco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar a dentada, você vai se amarrar. Pelos caixa baixa, vai se apaixonar. Vem com os tops, vem curtir o croco. Vou descer até o chão e vou te... E aí, meu amigo Batistão? E habitada, meu amigo Sanquês e você? Pelos caixa baixa. E o Bidu da Pedreira? Banda Os Incríveis do Melody. Perdoando, pode chamar as novinha. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Sucesso, sucesso, sucesso. Eu vou botar na fita, eu vou botar, botar, botar, botar. Bora os bons da fita. Júnior Santorini. Santorini. Nos põe na fita da TF, nós nunca dá PT. Nós bebe pra carai, até amanhecer. Nós bebe pra carai. O nosso empresário Davi também tá comigo. Bebe pra carai. Alô, Pedrinho Playboy, você, Alice. Crocodilo Prime, nós põe Prime. E o meu parceiro. Qual? Eu já trouxe o de pá. Quando o Prendo Mecânico. Vai rolar muita dentada. Bora, Valdinho dos Caixa Baixa. Nós põe na fita na parada. Quando o bagulho endoidar, vai rolar muita dentada. É Crocodilo Prime, nós põe na fita na parada. Já ficou na fita, já ficou na fita. Era tu que era banho. Vai tocando, era banho. Vai tocando, era banho. Vai tocando. Os garotos do Red. Como é que é? Os garotos do Red. Do go... Bora, garçom manicão, urgentemente na portaria. Como é que é, Thiaguinho? E aí, garoto Bruno? O Igor da TF, o Renanzinho? O Cristo Leandro, os põe na fita? Hoje tem da... E a Potter? Minha equipe faz a diversão. Vamos detonar os garoto do Rádio, Blá, Thiaguinho? Faz uma festa pra galera, faz... Garoto Bruno, galera. Bruno Bazuca. De... Amigo Flavinho Menezes também. Faz a festa pra galera. A minha equipe bota pra quebrar. Ei, Bruno, tá muito alterado tu, diga, sabe? Detonando nessa festa, agitando os garotos do... Não sei o que tu quer, diga, sabe? Vai pra cima, vamos agitar. Qual é a aparelhagem? Qual é a aparelhagem? Toca. Crocodilo. Toca. Diga, sabe, fica me agoniando. Chama essa galera, chama essa galera. Vamos fazendo a festa. Os garotos do... Quem é que tá no berço também? Que é? Os garotos do Red. É tu que tá no berço, é? Que é? Vamos detonar! É do Goma! E aí? Alô, Armandinho! E nosso parceiro Sérgio Leone aqui na esquerda! Teletrabe. Aqui na direita! Moral do Pará! DJ Vandinho! Ele, meu amigo Pituca da Ponte, a sua esposa! Tentação! A minha... Meu amigo Chibiu dos Pânico, Marlon! São, vamos! Marlon Ferrari! Os garotos do Red! Meu amigo Jonas, faz a festa. O Robert, nossos fugitivos. O Red! Sempre lado a lado com o animal. É Crocodilo. Equipe, bota pra quebrar. Vem chegando, detonando nessa festa. Agitando os garotos do Red. Do Goma, pra cima, pra cima. Vamos vem agitar. Vem doidando, vem doidando. Bora, bora, bicho! Joga a mão pra cima, chama o animal. Eu tô daquele jeito, fora do normal. Vai, joga a mão pra cima, chama o animal. Eu tô daquele jeito, fora do normal. Vai. E meu parceiro Bruno da CB também tá na área. Bom bisque da cabanagem, bisque da cabanagem, bisque da cabanagem, bisque. Dá-lhe bisque, dá-lhe bisque da cabanagem. E aí, Bruno da CB, você é o amigo Tiaguinho dos Pop Red. Pra endoidar, aqui no Croco Prime. Quem que fortalece é o bisque da cabanagem. Nós... Amigo Igor Mendes, você é o Helder Gaia. Prime, quem que fortalece. Se liga aí, ó. Tem o gordo, o Dino, pra trás e malombite. Chama os caçadores, o bicho que fez o convite. Yeah. Tem o gordo, o Dino, pra trás e malombite. Chama os caçadores, o bicho que fez o convite. Tentada, tentada, tentada, tentada. E aí, bebê, e show e as gatas todas. E o Fabrício do táxi. Toma dentada, toma dentada, toma dentada. E a Rael diz: é a marca que veste o gordo, o Dino tá no telão. Alô, Dino. deixa eu te dizer. São as gatas tops que botam pra mexer. E a sorveteria distribuidora Sabor da Fruta é no crocodilo. Do meu parceiro Júnior. Olá. Bora, John Arley. Lute. Bora, Del. Para VIP Red Label, aqui não falta nunca. Sedução e ostentação, são as gatas tops. Vem pro crocodilo que a dentada é muito forte. A dentada é muito forte. A dentada é muito forte. Chope, uísque, aqui na minha mesa. Família sem miséria, é derrame de cerveja. É chope, uísque, aqui na minha mesa. É, galera, que invade o croque, a gente sempre dá moral. Júnior Santorini. E agora, Fagner. Ele veio representar sem miséria, moleque. Pra cima, pra cima. Pra cima! Hoje a noite tá nublada, ele não tá comigo. Eterno Rafael, lembra de... Amigo Júnior Gordo, você é o Maílson. Sem miséria, curtindo no Prime. Então desce o pacote e bota no balde. E aí, DJ Gordo, e aí, Dinho Pressão. Pra trás de maluco, te mando um salve pro Zico. Molequinho do comércio, você é a sua amada. E aí, Dinho Pressão. A Nanazinha da cabanagem. Manda um salve pro... O Giovanni, os põe na fita da cabanagem. Bora, amigo do Real. Pra trás de maluco, te mando um salve pros irmão. MCG... E meu parceiro, Leonardo Humilde. Meu Santorini. O fortíssimo Júnior da Pedrinha, também canária. O uísque aqui na minha mesa. Família sem miséria, é derrame de ser. Calma teu coração, Leonel. Calma teu coração. Agora, agora, agora, agora. Arrepiando o palácio. Advogado da pedra, segura, advogado. E a família Prejuízo também. Sai, Luizinho. E o nosso amigo Zeca das Joias. Relações Públicas do Pop Live daqui, ó. Seja bem-vindo, Zeca. Alô, Ivan da Pedreira. Amor, te amo, é minha vez. Zé Pequeno. Vamos dançar ouvindo essa canção. É o mega príncipe que vai tocar. Sou dois homens. Bora, Felipe do Rock. Amor, eu te quero e também vamos. Bárbara Canhão. Essa noite é nossa. Amigo Lucas dos Caras de Pau. Bora, Steve Reis. O skate tá todo mundo aqui, ó. Assombrando tudo. Assombrando tudo, Zé Pequeno. Alô, Celo, é agora, agora, agora, já. Família Rockson, a família que é pressão. Sendo novo, mega, meu amor de coração. A maior pressão de aparelhagem do Pará já chegou pra fazer você pirar. Agora sim, a dentada vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Samara, vocês também. Tia Elma, Tia Eliana, toda a galera aí, família Pressão! A gente chega junto com a galera, a nossa família comanda a floresta. Família Pressão do Crocodilo é só festa, é 100% curtição. A onda é essa? A nossa família bota na pressão! A nossa família bota na pressão! Família Pressão, mais uma vez, obrigado pela moral. Eu digo sempre que a gente tem que dar moral pra quem dá moral pra gente. Quem é da terra firme, dá um grito aí! E aí, galera da terra firme! Só pra te dizer, só penso em você. É um águia de fogo. As irmãs estão aqui, as irmãs. Elas que são fãzaças do nosso animal. Muito obrigado sempre pela presença, obrigado pelo carinho. Um abraço do Tinho. Tinho Pressão. E a galera do rock também tá aqui comigo. Alô, Hernan do Bar. Alô, Hernan do Bar. Você vem com a minha amiga Lorena, TF, boa Lorena! É do camarote. Agora é tarde demais. Hamilton do táxi! Pra você dizer meu bom. Grande Hamilton, moleque. Você não volta atrás. Salvou a pátria, né, meu? O que passou, passou. E aí, drone do Barreiro! Sai pra curtir com a galera do rock. Agora eu tô te vendo, moleque. Levar e na batida. Amigo drone do Barreiro, ele que não pode deixar de vir. Uma galera e parabenizar o meu maninho hoje, mano. Me levar, e na batida, bora pra cima, drone! O som vai rolar. Bora que hoje, domingo, tem Porto São José! Rock, alô, setor dele, diga sabe. Alô, GDS! Meu amigo Leonardo Oliveira também por ali, o Alanzinho! Manda! Já tem a tua, Leonardo? Sim! Ao digital, Rodrigo da equipe 5, bora Rodrigão! Amigo, o Raul e a sua esposa, né, moleque? Agora é tarde demais. É a Cláudia. Dizer, olha, Cláudia! Você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. É crocodilo! Sair pra curtir com a galera do. Amigo Nil, chocolate, Unezinha, equipe fantasminha! E na batida, o novo príncipe, o som vai rolar. Voltando à toa, Netinho, tô voltando à toa! E agora? Sabe por quê? Sabe, canta já. E vem amor. Canta bem alto. E aqui vem me amar. O bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Já! De coração! Alô, Dadao. Cadê a minha torcida do Paysandu, campeão da Copa Verde? Pra cima, pra cima! Levante a mão, bate palma, vai! Levante a mão, bate palma, torcida do Papão! Só quem é de Paysandu de coração, joga a mãozinha pra cima, joga as duas mãozinhas pra cima aí. Quem é Paysandu de coração, joga as duas mãozinhas pra cima aí. E vamos bater na palma da mão, senhor. E bate na palma da mão, já, já, já. E canta assim comigo assim, ó. Sabe, sou bicolor. A torcida do Paysandu dá uma vaia lá do Remo. Uma lista branca, outra lista azul. E vem, e aí rapaziada, da maior satisfação. Quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Torcida no papo reto, se liga na parada. Dá um gritinho aí, quem tem amiga safada. Te liga na minha rima, eu vou mandar de novo. Dá um gritinho aí, só quem tem amigo corno. Vem, e eu não tô nem vendo. Se o mundo tá mudado, dá um gritinho aí, quem tem amigo viado. Quem gosta de putaria aí, dá um gritão bem alto pra mim. Deixa tudo no escurinho! Quem gosta do escurinho, dá um grito! Posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron. Toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Vai! Boca do Brasil, boga. Vem catucar meu boga. Segura! Boca do Brasil, boga. Vem catucar meu boga. Boca do Brasil, boga. Vem catucar meu boga. Boca do Brasil, boga. Vem catucar. Olha, Juju. Eu fui catucar seu boga. Pra cima, Juju. Caralho, catucar seu boga. É verdade. Gaia novinha, pode. Nosso parceiro é o Elder Gaia da Real Fashion. Prazer, meu nome é. Bora, Elder. Toma aqui meu telefone. E aí? Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boca do Brasil, boga. Vem catucar meu boga. Boca do Brasil, boga. Vem catucar meu boga. Boca do Brasil, boga. Vem catucar meu boga. Eu ao som do boga. Aê, aê, aê, aê. Vou baixar o som. Aê, aê. Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Uma de cada vez, cada vez. Olha o monstro queca, tá na área, moleque. 006. Fez a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem fuder. Um, três, com seis, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha perder tua virgindade, safadeza, sacanagem. Muita sucessagem, vem novinha, safadinha, perder sua virgindade, safadeza, sacanagem. Muita sucessagem, você sou cara, tô você te separar. E se você pedir pra me parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base trans. Olha, o cara perdeu a chave do carro dele. Se você quer, você vai. E quem encontrar tem recompensa. O Lendão tá lá. E meu parceiro Dadão da Remoçada. Quem foi que e aí, Dadão? Um abraço pra você, Dudinho. O Lendão tá lá. O Dani tá lá. Quem mandou você? É agora, Lendão. E aí? Não, peraí, dá pra ser mais alto. Se tiver algum do teu lado, aponta pra ele e canta assim, já. E aí? Vamos dançar! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. Falando que é o pegador. Oi. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E a... E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Os brothers, Gordo e Dinho Pressão. Pra comandar o animal. A maior referência em pressão está no ar. Gordo e Dinho Pressão. É bagulho doido. É bagulho doido. Assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Do passinho, essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então e aí, Felipe do Beijo? Fabinho de Ferrari. Vai novinha da favela. Helder Cunha. O ritmo é esse aqui. Todo mundo aí, ó. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, vai, vai, vai. Senta aqui, olha a bicha Thiago também. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. A maior de todas. Senta aqui, senta aqui. Vai, vai, vai, vai. Essas malandras, vai, vai. Assanhadinha, vai, vai. E só quebral, só quebral. Meu amigo japonês do rock. Vral, vral, vem pra favela. O homem que arrebenta aí nas lives, moleque. Vai, vai. Então, abraço pra você, japonês. O nosso amigo Farinha também. DJ, vamos dar. E a Thaís Gisele. E aí, mano. E eles também parabenizando o Boninho hoje, ó. Favela agora. Segura a Farinha, bora Thaís. Bora, Bruno, mete ficha. Ele é a primeira dama. Só faltou o cara de apito, gente. Essas malandras. Bora, Neto Braga, você, Dami Alves. Só quebrar, só quebrar. E eu quero ouvir todo mundo. Se liga. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. E aí, pega aqui no salde! Discussão o tempo inteiro. E já pega aqui o salde no telão. Não perdoa, não. Bora, Lili. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. E suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. João Baca aqui no salve. Putiane, da companhia do empresário, patrocinador, Bestinho Playboy, tudo é Cleo, todo mundo aí. Eu vou comer também. Valeu! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Abusadamente. Do, do, do, do, do, do. Abusadamente ela vai bater, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum. Ele pica, vem batendo, bum, bum. Solta pra ela só um pouquinho. De pressão. É o salminho que tá mandando. Anda, chama, é o Tiguinho. Chama, chama. Mandando. Anda, chama. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha. Chama, chama, chama. Brota. Brota e convoca as putas. Brota e convoca. E aí, grupo bicho? Mais tarde tem ferro. Segura, segura. Bola suruba. Os moleques do canal. Só uma surubinha, bora, de, surubinha de leve com essas filhas da puta. Taca a bebida, depois taca a pica. Nosso amigo Neto Magnata, você é o Léo dos Fugitivos. Surubinha de leve com o Japo Sequinho do Beck. Taca a bebida, depois Agilinho Rua Maia. E abandona na rua. Taca a bebida, depois taca a pica. Taca a bebida, depois taca a pica. Amiga Jaque Almeida e a Camila Gomes. E abandona na rua. Bora, malaco, vem aqui, desgraçado. Pega a visão, pega a visão. O ritmo do seu. Pega a visão, pega a visão. Ele, ele pique, ó. Chaguinho, você é o Anderson. O Anderson Pressão, a Renata Souza. Surubinha de leve. Os incríveis Black Red do Animal. Puta, taca a bebida depois. Crocodilo Prime.